Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Na nossa memória está indelevelmente marcado um excelente concerto da britânica The Beta Band num fim de tarde radioso Sudoeste 2002. E deste nosso verão de 2010, bem que poderia fazer parte um espetáculo de Steve Mason, o líder dessa inesquecível formação já extinta, que está de regresso com o seu primeiro álbum em nome próprio, depois das aventuras King Biscuit Time e Black Affair. Dono de uma etérea sublime voz, dá-nos neste Boys Outside algumas das suas mais notáveis canções com a ajuda de Richard X. Cocktail explosivo de melancólicas canções, mas mesmo assim muito upbeat, não aconselhável a romances amorosos de substância mais consistente que ultrapassem a duração de um verão. I lost my way when I jumped in the river. The girl repeats as she makes me shiver. The life she gave was mine, you see. The trees, the knives, the blood, the leaves. I come up for air as the rock gets thicker. She holds me down and my legs get stiffer. The cold, the sun, the dark, the river. The shiver, the mud, the black forever. I'm a lost and found. I'm a lost and found. I'm a lost and found at the base of the river. I'm a lost and found. I'm a lost and found. I'm a lost and found at the base of the river. She gave us mine, you see. The trees,